Basílio. Aqui seu coração não bate, só apanha. Ela foi embora, eu fiquei no portão. Deixou eu e o cachorro de estimação. Eu juro por Deus que se não fosse o cão, já tinha ido embora, mora na pensão. O cachorro chora, chora mais do que eu, porque ela foi embora. Chora eu agora, se ela não voltar, o meu mundo desmorona. Depois que ela se foi, o gato adoeceu, o cachorro morreu, e o próximo sou eu. Nem disse vai voltar, não me abandona, me tira desse bar. Você é minha dona, você é minha dona. Você é minha dona. Machuca Basílio. Deixou eu e o cachorro de estimação. Eu juro por Deus que se não fosse o cão, já tinha ido embora, mora na pensão. O cachorro chora, chora mais do que eu, porque ela foi embora. Chora eu agora, se ela não voltar, o meu mundo desmorona. Depois que ela se foi, o gato adoeceu, o cachorro morreu, o próximo sou eu. Depois que ela se foi, o gato adoeceu, o cachorro morreu, e o próximo sou eu. O próximo sou eu. O próximo sou eu.